Agora vejo o caminho para o nosso glorioso regresso ao poder. Mas eu não quero... Cale-se. Quieto, meu pequenino. Você deve estar exausto. Vá dormir, meu povo. Hora de sonhar. Pois quando você crescer, rei vai se tornar. Exilada, perseguida, condenada sem defesa. Quando me lembro de cima, eu fico um pouco tensa. Mas eu tive um lindo sonho que eu gosto de lembrar. Para alguns talvez medonho, mas me ajuda a descansar. A voz de Simba a morrer, sua filha se contorcer, sua leoa a gritar. É música no ar. Essas pedras no caminho eu já tentei esquecer. Sei que isso é mesquinho, mas pra que deixar viver? Pois agora tem alguém com quem Simba quer brincar. Uma guerra que já vem e que vai ser te matar. A melodia do terror, o contraponto do horror. A sinfonia vai tocar, música no ar. Scar se foi, mas Ira está aqui pra te ensinar a arte da vingança, o desejo de matar. Toma, seu moleque, eu quero dizer, volte a sonhar. Pois quando você crescer, quem vai se tornar? A guerra que eu sempre quis, a vitória do meu aprendiz. A vingança, vamos celebrar. Eu já posso ouvir, sim, como vai brincar. Vejo um mundo novo a se levantar. Eu já posso.